Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu já sonhei que estava em uma batalha medieval como lanceiro, e eu detestei no sonho, mas adorei quando acordei. Eu sou Carlos Merigo, você bem clichê, aproveitem o café da manhã que esta noite jantaremos no inferno. Depois desse discurso a tropa vai toda pra casa, né? Com essa veemência... Aqui é o Eric Van Pato, e quem não gosta do Nerdcast é que vá pro raio que o esparta. Ah, puta que pariu! São trapalhões da introdução. Daqui é o Guga, eu quero uma máquina do tempo que eu vou matar um persa, pô! Aqui é a Zagal e eu estou usando o meu elmo de espartano que eu fiz. Você, entre parênteses, cara, o ferreiro que você pagou, fez. Não, cara, eu desenhei, idealizei, expliquei e paguei. É meu, foi isso. Estamos no Nerdcast espetacular de This is Sparta! Ai, ai, que beleza, que beleza. Chegou, está chegando, é hoje. Se você está ouvindo, na sexta-feira, é hoje que você vai gritar no cinema e vai levar um chutão na cadeira. Nós estamos reunidos com dois convidados novos, que é um que é o nosso publicitário de esbolso, Carlos Merigo, do blog Brainstorm 9, nosso mega boga fã, e nós também somos fãs, adoramos o blog dele, fazemos o maior jabá dele sempre. Ou como vocês disseram, publicitário de estimação do Exatamente. Jovem Nerd, o que é ótimo. Exatamente. E nosso historiador de estimação, Eric Van Pato, o Verde. O Verde. Está aqui para nos esclarecer todos os erros históricos desta bagaça. Ou não, né? Na verdade, esse... Ou não. Na verdade, este Nerdcast não é sobre o filme, não é sobre os quadrinhos, apesar da gente comentar, óbvio, mas ele é mais um Nerdcast histórico. Muitas pessoas pedem, muitas pessoas gostam, nós temos que fazer muito mais. Nós vamos falar sobre o período das guerras médicas, as invasões dos persas. Quem são os persas? Quem são os gregos? Por que que esses caras brigam? Por que que eles não podem viver em paz? Por que tanta gritaria, sabe? A gente vai explicar mais ou menos o que aconteceu. E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos às nossas leituras de e-mails. Recados paroquiais antes, bem rápido, porque o Nerdcast está gigante. Hoje é dia de quê, Jovem Nerd? Se você está ouvindo sexta-feira... This is Sparta! Essa é a intensidade que as pessoas têm que gritar no cinema, não é assim? Hoje é dia de This is Sparta, seus nerds motherfuckers. É a nossa campanha Flash Mob This is Sparta, onde as pessoas vão no cinema e gritam que nem os idiotas na hora do filme. A troco de nada. Flash Mob é só uma diversão saudável. Não estraguem o filme de ninguém, só gritem nesse momento, ninguém vai perceber e pronto, acabou. Então participem hoje, tirem fotos, filmem as suas festas nas filas, gritem para as câmeras desse Sparta, mandem para o Jovem Nerd que a gente publica no site, as melhores. E temos que agradecer também aos nossos colaboradores / editores. Aham. Uhum. Polar e Schiavini, que vem ajudando bastante no Jovem Nerd News. É verdade, muito obrigado do Jovem Nerd. Não só eles, como outros também, Evandro Louco e um monte de nomes que eu não lembro. Vocês, por favor, não fiquem tristes. No próximo Nerdcast a gente traz uma lista. É verdade. Eu só queria uma curiosidade. Existe um filme chamado Os 300 Espartanos de 1962, sabia? Uma curiosidade, a gente não comentou nesse Nerdcast. Procurem, é legal, mais um filme sobre a Batalha das Termópilas. E eu vou aproveitar os e-mails para dar uma sugestão. Comprem o livro O Último Reino, do Bernard Cornwell, das Crônicas Anglo-Saxões. É muito bom. Exatamente. Crônicas Saxônicas, eu acho. E é espetacular o livro, vale muito a pena. Vai ter um link do Submarino aí em breve. Por favor, clique, compre, divirta-se e nos dê comissão. Muito bom. Então vamos aos nossos e-mails referentes ao último Nerdcast, que foi sobre coisas irritantes, certo? Sim. Se você não ouviu, por favor, ouça, que está muito engraçado. E se você não quer ouvir esta parte dos e-mails, adiante até o minuto... Whatever. Vamos começar com os e-mails de voz. Toca aí. Fala, pessoal. Aqui é o Luciano, do Rio de Janeiro, voltando a mandar mensagem aqui para vocês. É, esse Nerdcast que irrita foi meio sem noção, mas foi engraçado. Eu separei uma lista das coisas que também irritam, que não foram faladas. Então vamos lá. Primeiro, comercial em canal pago. Tu já paga uma fortuna, aí passa 2 minutos do programa e 45 minutos de comercial. É carro que dá uma desperto e quer furar fila. Tu tá lá, muito bem, esperando a tua vez, pacientemente, pra não atrapalhar o trânsito, aí vem um engraçado, corta pela direita e acha que você tem que dar passagem. É, crente vendendo revista, não sei com vocês, mas como eu moro em casa, de vez em quando aparecia um crente lá assim, domingo, 9 horas da manhã, sabe? Divertidíssimo. É, e falaram de motorista de ônibus, mas eu acho que além de motorista de ônibus, motorista de van consegue ser pior, aqui no Rio de Janeiro pelo menos. E pior do que motorista de van é motorista de Kombi. Principalmente se a Kombi tiver aquela desgraça daquelas buzinas de... Vai, gostosa! Bem, sabe como é que é? Mas é isso aí. Um abraço, sucesso aí pra vocês. Até mais. E aí, galera do Jovem Nerd. Aqui é a S de Porto Ferreira. E eu odeio a maldita tecla Power embaixo da Delete. Toda vez que você vai fazer um maldito trabalho, você tá terminando ele, você vai dar o delete e esbarra no maldito power. Vocês esqueceram de falar isso, cara. Eu não acredito. Um abraço pra vocês aí. Continue o bom trabalho aí. Falou. Muito bem, esses foram os e-mails de voz. A gente não tem feito mais isso. Sim, vamos... Tá evoluindo. Vamos rapidamente para os e-mails normais. Jorge de São Paulo, apenas. Gostei do Nerdcast sobre coisas que irritam, mas vocês também não podem falar nada sobre o modo com que as pessoas falam. Afinal, vocês cometem por várias vezes a irritante e porque não falta de educação de meter palavras em inglês para palavras existentes em português, como free talkers e whatever. Inclusive, ninguém comentou isso quando no Nerdcast Nelson Machado, ele próprio reclamou do título de Lost, que no Brasil continuou Lost, em vez de ser traduzido para Perdidos, e vocês próprios riram disso, mas continuam cometendo o mesmo erro. Cara, assim... Whatever, né, cara? Whatever pra você, ou você quer que a gente fale, tanto faz, né, e... Tanto... Faladores livres, né, de free talkers... E a gente não discordou do Nelson Machado, porque ele era nosso convidado. Exatamente. A gente não queria ser indelicado, mas eu nunca assistiria uma série chamada Perdido. Júnior, 23 anos e 360 dias, ou 24. Esse cara, ele tá de parabéns, cara, pela coragem dele. Vamos lá. Ele é de Contagem, Minas Gerais. Olá, seus nerds. Tenho um depoimento a relatar que talvez possa me arrepender. Mas tudo bem, vamos lá. Eu já apliquei, entre aspas, o Jovem Nerd em várias pessoas. Que bonito. A grande maioria, logicamente, adora de primeira. Mas algumas delas oferecem resistência. E aí que eu entro com a tática goela abaixo. Ou seja, faço a vítima escutar o Nerdcast de qualquer maneira. Por exemplo, colocando o fone de ouvido na marra... Meu Deus, cara. Ou cortando o som no meio de alguma festinha ou churrasco para colocar o Nerdcast. Mas a pessoa que mais ofereceu resistência foi a minha namorada. Em um de nossos encontros, fomos ao motel. Olha, também, né? Olha o leite do ouvinte maluco, cara. Vai lá. Coisa que já não é normal de um nerd fazer. Logicamente, depois de brincar de todos os botões do painel de controle... Fui ligar a TV, então os canais fechados, ou privê, não estavam liberados. Aí eu disse, presta atenção na frase. Putz, agora não tem mais nada para fazer. Quando de repente, plim, eu vi a grande oportunidade de aplicar o Jovem Nerd na minha namorada no motel. Isso mesmo. Não tinha hora mais... oportuna de fazer isso. Peguei o meu MP3. Isso deve ser tudo código, cara. Pra não é possível. Uhum. E escolhi um episódio nostálgico, que pra mim são os melhores, e taquei na orelha dela. Cara, isso aí deve ser tudo sinônimos. Ele tá rindo e zoando a nossa cara. É, só pode, só pode. Escuta aí, se não, hoje não vai ter nada. Como assim? Ter o quê, cara? O que você tá falando depois desse papo todo? Aí ele diz, cara, a segunda frase chave do e-mail. Na verdade, não iria ter nada de qualquer maneira. Isso, cara. Mas foi a forma que encontrei pra fazer pressão. Esse cara vai se tornar um ícone. Deixa eu ler o nome dele de novo. Júnior. Júnior, ele não botou o nome. Claro. Contagem, em Minas Gerais, e ele vai ser um ícone assim como o Marabás. Resultado. Ela adorou como todos sempre gostam, já aplicou em 5 amigas no seu trabalho. Cara, isso deve ser uma troca de casais. E na... Ah, que beleza. São mais ouvintes mulheres, seu nerd, ele diz. É. Mas tive que prometer que não levaria o MP3 para o motel da próxima vez. Por isso, já providenciei um Game Boy. Acredito, isso realmente aconteceu. Não importaria desse e-mail ser lido no ar, pois sou nerd assumido assim. Continue com esse sucesso e carisma. Meu Deus do céu. É código, cara. Esse cara deve ser aquele swingueiro que faz um troca de casal. E isso é um código pra eles, cara, que escutam o Nerdcast. É verdade. Sabe? O MP3 deve ser... É verdade. Sacou? É verdade. Não é possível, é cara. O que será Nerdcast, então, né? Vamos lá. Arthur, 28 anos, Rio de Janeiro. Parabéns pelos Nerdcasts históricos que são... de uma cultura sem igual no país, que exagero. Acho até que deviam ser adotados em escolas. Olha isso, cara, não exagera. Através do Nerdcast de Roma, eu tomei coragem e comprei a minissérie Roma e me tornei grande fã de carteirinha. Sim, comprei aí. No Submarino pelo link do Jovem Nerd, como faço com todas as minhas compras online. Muito bom. Outro dia um cara comprou um fogão 4 bocas. É verdade, muito bom. Olha só, quando vocês entram no Submarino pra comprar, vocês ajudam o Jovem Nerd de qualquer forma. Não precisa comprar só o que está sendo anunciado no banner. Se você entrar... É, não é obrigado a comprar aparelho de choque. Se você, se você entrar no banner do quadrinhos do 300 de Esparta e for comprar um fogão com o nosso amigo, a gente realmente agradece porque nós somos comissionados por isso. Então faça sempre assim. Sim. Então ele continua. Sobre o Nerdcast de Coisas Chatas, resolvi nomear algumas coisas que me irritam. Nós recebemos muitos e-mails sobre coisas que irritam. Agradecemos de montão, eu sinto uma pena enorme não poder ler todos, cara, é muito e-mail. Então eu resolvi pegar esse, que é o que teve as melhores sugestões de coisas irritantes, e ele vai representar, o e-mail do Arthur vai representar todos os outros e-mails. Obrigado mesmo assim. Mesmo porque ele é muito e-mail, é irritante. É verdade. Vamos lá, coisas que irritam ele e a nós também. O Faustão falando que os artistas dão um show no pessoal e no profissional. Espetacular. Mas isso não é pior que Garela. Você tá louco com essa entrada Garela. E a nova mania da juventude de chamar todos os miguxos pela primeira sílaba do nome. Por exemplo, aquelas fotos no Orkut onde você vê na legenda. Eu e meus miguxos Lu-si-ma-ta-ra. Amo vocês. Sabe, é horrível isso, cara. MSN? E aqueles desgraçados que tem uma imagem pra cada letra do alfabeto? A frase "Olá, tudo bem?" se torna um emaranhado de O's com olhinhos amarelos, T's pintados e Jim Carrey dando tchau, cara, é horrível. Jim Carrey. Quando você conta aquela história ultra emocionante e resumidamente leva 30 minutos e a criatura que tá olhando pra você atentamente até então pronuncia um "Hein?" Senhora Jovem Nerd, a campeã disso? Não acredito que vocês esqueceram o NEM. O NEM. Oi, NEM. Oi, quando a pessoa nunca te viu na vida. Você entra numa loja pra falar, eu quero, sei lá, queria comprar uma boca de fogão. Eu falei, ah, NEM, vou pegar pra você. Sabe? Cara. O que você tá falando, né? E pessoas que tem muita coisa, entre aspas, pra fazer no seu serviço, e vem ficar do seu lado olhando pra sua tela do computador, sem dizer nada quando chega, nem quando sai. Não sei se isso irrita vocês, mas eu tenho vontade de empurrar as escadas abaixo desse povo. O cara lá no trabalho, que era o cara que olhava pro computador de todo mundo. Ele simplesmente parava de trabalhar e olhava. Aí todo mundo em volta dele colocou um wallpaper que tava escrito assim: o monitor do lado é mais interessante, com uma setinha pro monitor dele. Aí o cara se tocou. E por último, a coisa irritante pra quem vê 24 horas, Kim Bauer irrita e o pior, não morre! É, todo mundo morre naquele seriado maldito, menos a pessoa mais irritante. Ah, muito bom, agora voltemos ao Netcast sobre Esparta! Ou não? Vamos começar esta bagaça porque temos muita coisa pra falar. A situação é o seguinte: o Rodrigo Santoro tá de um lado, todo cheio de piercing, todo cheio de beleléu, e do outro lado tem 300 homens seminus, todos machos, esperando o Rodrigo Santoro chegar. Como é que a gente chegou nessa situação? Pois é. Aliás, você falou em todos os machos. Eu vi hoje uma matéria que eles falam que o 300 é um dos filmes mais gays de todos os tempos. Não, é porque os caras, eles colocam 10 pontos por que que o filme é gay, assim. Eu não assisti ainda, não dá pra confirmar, mas todo mundo tá dizendo que é o filme mais gay de todos os tempos, assim. Não sei. Eu não sei por que as pessoas estão falando que o filme é macho, porque são um bando de grego, gente. É verdade. Como eu sempre falei, pode ter certeza que a partir desse ano já vai ter a parada gay 300 em São Francisco, cara. Pode ter certeza. This is Sparta! Antes, muito antes disso, nós vamos contar o que aconteceu com o Império Persa, como ele veio a existir, o que aconteceu com os gregos, como eles vieram a existir. Quem foram os caras fãs que brigaram, quem começou, quem puxou essa briga, por que que eles brigaram e qual a importância disso no nosso mundo de hoje. Quem existe, são os persas hoje? A Pérsia foi o primeiro grande império, né, do mundo, né, da Terra. Assim, o primeiro mega império, que não existia nada parecido em termos de... É bom você situar realmente que é no planeta Terra, na Terra, porque, né, eles não tinham o império. É verdade. Pra não confundirem, né? O Império Sif, né? Que é um império mais antigo. This is Sparta! A Pérsia hoje é Irã, Paquistão, Afeganistão, Turquia, Síria, Líbano, Jordânia, Palestina, partes da Ásia Central, norte da Índia e até o Egito. Então é coisa bagalho. A gente tá lembrando bastante do Irã porque o pessoal lá andou dizendo que era uma propaganda ocidental esse filme. É, eles estão dizendo que é uma guerra psicológica contra a cultura do Irã. É. Deve ser uma propaganda que já existe há 2.500 anos. Exatamente. É, não, mas eles falaram que os Estados Unidos, que Hollywood tá tentando encontrar formas de ofender o Irã. É, claro, então, mas é claro. Filme é mais uma das formas. Mas é, claro. o que é um verdadeiro absurdo, porque Hollywood tava contra esse filme, cara. O quê? Os caras não queriam fazer esse filme de jeito nenhum. É verdade. Então não tem nada a ver isso. Ah. Ele falou que o diretor lá, que é o Zack Snyder, né? Ele disse que ele só que o Sin City que tornou possível o 300 ser filmado, assim, quando eles viram que era possível fazer daquela forma, que aí, ah, beleza, então vamos fazer. Porra. Mas no começo ele só escutou não, assim. Pô, o cara lutou pra caceta pra conseguir fazer esse filme, cara. Ele é diretor de comerciais, né? Ele dirigiu lá Madrugada dos Mortos, um monte de comercial, aí até chegar num... O Watchmen tá na mão dele, eu tô tranquilo, pois é. Vai fazer. Vocês o Watchmen. Viram o Rochard no trailer do 300? Eu vi. Vi, achei maneiro. Eu só vi quando vocês colocaram no site. Eu também só vi quando colocaram no site lá. Ah, sim, também não vi no trailer. Né? Na verdade, só eu e o leitor do Jovem Nerd vimos, porque depois colocaram. Ai, fala, meu Deus, do Jovem Nerd News. Não, para de falar isso. Citaram a fonte? Para! Voltando pra história, porque assim, uma coisa que é bom desse Nerdcast aqui é porque acho que a maioria das pessoas que estão loucas pra assistir o filme assim não deve até imaginar. Só que o filme, pelo que dizem, não tem. O filme e a HQ não tem nada a ver com a história real, assim, né? Bem. Não é que não tenha nada a ver, né? Mas tem uma licença. É, não tem, mas é muito grande. Muito, né? Grande, é, exatamente. Não, mas olha só, o filme tá exagerando. A história do Frank Miller contam, cara, e ato na história, sabe? É uma situação mínima em todo o conflito que aconteceu. É, exatamente. Isso é uma batalha em uma grande guerra que se prolongou entre gerações, mas ela teve um valor e dramaticamente é muito interessante. Mas a gente tem muito mais que falar, que acho que é legal até pra pessoa ir sabendo todas essas coisas, né? Pra... Como que chegou nisso? Chega, né? Enriquece mais a história quando você vê uma coisa. This is Sparta! Vamos direto pra Ciro. Ciro é pai de Xerxes, né? O apresentador do Showtime, né? O Império Persa começou com uma galera que cavou, fez uma rede de túneis pra puxar água de montanha, dos lençóis freáticos. Essa galera eram uns nômades, aí eles, conseguimos fazer um sistema legal, vou morar aqui, beleza. Começou assim a história, a brincadeira. E aí o negócio foi crescendo, aí mas a gente vai pular diretamente pra um cara que é considerado uma das maiores figuras históricas, pouca gente conhece, o cara que está ao lado de Júlio César, de Alexandre Grande, como uns grandes conquistadores do mundo, viveu entre mais ou menos 1590 e 1530 a.C., que é Ciro Grande, foi um mega Ciro boga. Grande, Ciro primeiro. O cara que consolidou o Império Persa, o cara que uniu todo mundo. Assim como o Genghis Khan uniu as tribos mongóis e etc. O Ciro foi o cara, o primeiro grande imperador que consolidou. E o maneiro que o Ciro não era um cara, não era um conquistador tirano. Assim, o cara chegava... respeitava todas as suas culturas, suas religiões, os seus líderes. Verdade. Abraçava todo mundo, falava assim, agora eu mando, mas vocês continuam vivendo a vida de vocês. Ele era considerado sempre, onde ele chegava, um libertador e não um conquistador. Um libertador que foi o que libertou os hebreus, né? Exatamente. Do cativo na Babilônia. Exatamente, ele chegou na Babilônia, libertou os hebreus que tinham sido, viviam presos desde que... Nabucodonosor invadiu lá Jerusalém, né? E ele é citado no Antigo Testamento pelos judeus como o grande... O libertador dos hebreus. É. O grande megaboga. O Ciro, ele consegue tomar a Mesopotâmia. Isso não é brinquedo, não. Cara. O cara conseguiu tomar a Mesopotâmia numa época que a Mesopotâmia era a Mesopotâmia. Conseguiu unificar os povos, conseguiu manter a paz após a unificação. É incrível mesmo. Então isso aí é uma das grandes diferenças que tem, né, entre a história e HQ e o filme, né? Que os persas são mostrados como um povo cruel. Exato. Não é nada disso, não é nada, né? Disso. Mais do que dominação, eles tinham um espírito de integração e assimilar, né? E claro. Entender claro. As culturas, assim, do que ser cruel e vamos dizimar todo mundo, que é esse que é o caminho. Eles foram o primeiro a fazer o que o Império Romano fez muito, que era assimilar as culturas, tecnologias, melhorá-las, né? E usar isso, né? Fazer parte da sua vida. E eles faziam isso, os persas, né? Eles assimilavam tudo, eles cresciam como um povo. É muito legal. Até porque eles dominavam muitos e muitos povos, muitas vezes divergentes ao extremo, que não tinha como você obrigar a sua cultura em todos esses povos. Exatamente, então, né? O território era muito grande, né, amigo? Muito grande mesmo. Nessa, tudo bem. Tudo na paz. Só aconteceram guerras locais. Ciro morreu e aí ficou um vácuo de poder, né? Ninguém sabia... quem é que ia, ele não tinha herdeiro, etc e tal, e veio um primo distante dele, só eu! E esse cara era o Dario, que também ficou conhecido como o Grande. Mas o Dario foi realmente muito grande, né? O que ele fez, assim... O Dario, ele é o responsável por toda a organização administrativa do Império Persa, né? Que a gente conhece. Ele dividiu as 20 províncias, delimitou as chamadas satrápias, né? Até a medida que o Alexandre o Grande usa depois, quando ele toma o Império Persa. Ele faz as estradas, ele... E ele pagava. Ele não pegava de escravo, não, cara. Ele pagava a galera pra fazer. Ele pagava os trabalhadores. A intensificação do comércio persa se dá na época do Dario, né? Com a implementação da moeda nacional, o Dárico. Muito bom. O sistema de estradas com a moeda, aquela questão meio Big Brother de olhos e ouvidos do rei, que deu certo, é uma estrutura, assim, admirável que o Dario fez. E ele tinha um sistema de correio espetacular, que você mandava a notícia, ela ia pelas mega estradas deles, né? Chegava num posto, a notícia passava pro próximo, e o próximo seguia, e aí nunca parava, o cara não tinha que parar pra descansar, ia de posto em posto. Pony Express não é nada, cara, isso aí... Perpassava as cidades sérias do governo, né? Que era Susa, Persépolis e a famosa Passargada, né? Exatamente. Então... Outra coisa que ele fez, que ele fez o primeiro canal ligando o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Pelo Nilo. O Nilo já tinha um monte de canais ali que os egípcios faziam. E ele simplesmente alargava os canais, botava mais pra dentro, o barco ia, quando tinha terra, eles tiravam o barco da água, iam levando com carro de boi até o outro lado do canal e aí ia pro Mar Vermelho, cara. Um mega projeto de engenharia desse cara. A frota persa se baseava o quê? Nos fenícios, né? Quando você pensa em navio, você pensa em nau, você pensa em fenício. Exato. E eles dominavam os fenícios também, ou seja, eles estavam com tudo e não estavam. E estavam prosa. Cara, eram os donos do mundo, cara. A gente só queria. A gente queria falar só rapidinho da vida desses caras pra mostrar como os caras eram fodas, assim, não eram os mega vilões, os arrasadores de países escravizadores, como você vai ver no filme, etc, né? Comedores de criancinhas, né? É. Muito bem, século 8 antes de Cristo. Século 8 antes de Cristo. O que aconteceu do outro lado? E aí? Bem, tínhamos a formação das polis, né? As cidades-estados estavam começando a se formar. Pois é, a Grécia não era uma nação como era a Pérsia, que era um grande império unificado, né? Na verdade, as grandes centros, as grandes cidades eram estados independentes, né? Tinham seus próprios reis, seu próprio comércio, suas próprias leis. Então, Atenas era uma cidade-estado e ali quem mandava era... Chegou a ter rei ou não teve rei? Já era um sistema democrático? Bem, o sistema democrático chega um pouquinho depois, né? Um pouquinho depois. Nós temos a tirania anteriormente a isso. A organização política de Atenas, né? Ela segue uma lógica meio diferente das demais, né? Nós tínhamos a partir do século 8, século 7, por aí, a figura do rei, né? Uhum. É, mas vai perdendo essa antiga importância do rei, vai se perdendo, né? Vai surgindo a figura do magistrado nessa época. Exato. Entendeu? E esses magistrados são chamados arcontes. Isso bem no início mesmo da formação política de Atenas. Os gregos que introduziram a democracia ao mundo, não foi isso? É, os gregos, a democracia vem dos gregos. Mas uma democracia vem um pouquinho depois disso tudo, sabe? Falam que o Império Persa, caso dominasse a Grécia, iria acabar com tudo, arrasar com tudo. Era esse o costume dos persas, normalmente quando invadiam algum local ou não? Não, o costume dos persas geralmente era aglutinar o local ao seu império. Fazer tipo uma Alexandre o Grande, né? Deixar, manter a cultura local. Manter a cultura local e fazer uma taxação de impostos, que na verdade não eram tão altos assim também não, sabe? É porque eu ouvi falar já, cara, que os 300, né, eles foram os grandes defensores da cultura helênica, né, dessa coisa da democracia e tal. Não, não. Porque eles acreditavam que os persas iriam acabar com tudo, caso eles dominassem. Então isso não é verdade, né? Não é verdade, até porque os espartanos não defendiam democracia porcaria nenhuma, sabe? A nossa cultura atual, a nossa mentalidade atual se deve muito a essa cultura clássica, né? Greco-romana que surgiu. É. Provavelmente nós teríamos uma mentalidade diferente, mas, bem, não aconteceu, sabe? Como é que a gente vai saber? This is Sparta! Então, vamos começar. Quem é que começou essa briga? Então, os persas cresceram, se expandiram ao máximo, encostaram ali na Grécia no... O Helesponto? É o Dardanelos hoje, né? É Danelos, é. Então, e eles tinham um mar Egeu ali. O que aconteceu, mais ou menos, é o seguinte. Teve a revolta da Jônia. Isso quando estourou a Primeira Guerra Persa. Pois é, peraí. A Jônia era uma cidade grega que ficava ali em território persa, entre aspas. Não é isso? Era uma ilha, na verdade, ali bem próxima. Os persas estavam avançando, né? As cidades gregas estavam sobre o domínio lídio na época. Bem, o que acontece é o seguinte. Esse domínio foi tido pelos persas. Os persas dominaram os lídios e tudo mais. Passou um tempinho depois, Mileto, né, se faz uma revolta. Lidera uma revolta unindo as polis gregas contra esse domínio persa. Situa, galera, isso era numa cidade grega muito próxima ao território persa. E já estava sofrendo influências do domínio persa. Exatamente. O cara faz uma revolta lá contra os persas, sai daqui. Exatamente. E ele pede ajuda, né? Pede ajuda. Os atenienses. Atenas. Atenas manda umas nauzinhas assim, ela mas vai, depois volta. Eles não pediram ajuda só a Atenas, mas também pediram pra Eretria, né? O problema é que quando ele pede ajuda, é porque ele pede ajuda a muitas outras cidades-estado gregas. Só que quase nenhuma, de fato, socorre. Isso mostra a falta de união que existia na Hélade, né? Tem a cidade Argos, né? Aquela cidade que eles recusaram a participar porque eles tipo, era a maior inimiga de Esparta na época, assim. Ah, né? Então, é. Não, e tem muitas cidades que não só se recusam... É, eles não foram porque eles não se sentiam ameaçados. Eles ficavam em território que eram considerados... Eram um pouco distantes, assim, não estavam se sentindo ameaçados, então eles não... Ficam meio, uma posição meio neutra. É a famosa política do se fode aí, né? É. Por aí, esse por é o aí. Motivo de terem só 300 espartanos com Leônidas. É porque eles não queriam gastar mais espartanos pra defender Atenas, que se fode, sabe? É. Mandar 300, tá bom. Manda esse filho da puta que só sabe gritar, tá lá... Mas aí o que acontece? Os caras acabam queimando a cidade toda, não foi isso que aconteceu? Sardes, a capital da Lídia, né? É incendiada. E aí se inicia a guerra. Aí o Dario fica, opa, o que é isso aqui? Que sacanagem é essa aqui? Exatamente. Quem são esses aí? Quem são esses? Vamos acabar com esses agora, entendeu? Eu não quero nem saber quem são esses, entendeu? Então começou com um ataque grego, né? Na verdade começou foi uma revolta grego. E uma ajuda uma que Atenas deu. Né? E ele ficou mordido, né, cara? Exatamente. Ficou tudo com Atenas. Sim, principalmente. Né? Tava lá longe. A Pérsia invadir a Grécia é como os Estados Unidos invadir Cuba. Tá entendendo? Ouvi. Essa é a mentalidade. Você pensa assim, porra, mas tá. Mas é, eu vi um historiador dar essa comparação no Discovery, no History Channel, cara. E é isso mesmo. Então ele fala: como é que eu vou atravessar essa galera? Se eu der a volta do meu exército megaboga, se eu der a volta no Mar Negro, eu vou levar 3 anos pra, pra atravessar a minha galera. Fora os conflitos locais, quando eu for andando, né? Se eu for por mar, indo e voltando, vai ser caro, vai demorar, os gregos vão me atacar, vai ser uma... O que o cara manda fazer, o engenheiro dele fazer? Ali no estreito, quando acaba o Mar Negro e entra o Mar Egeu ali embaixo, né? Tem um estreito. Ele chegou, cara, ele falou assim, vamos nesse estreito, vamos fazer uma ponte. Mas ponte, senhor, como fazer uma ponte? Vai demorar muito. Não, meu filho, quantos barcos a gente tem? O cara enfileirou barco a barco, lado a lado, de uma ponta a outra do estreito, mandou construir uma plataforma em cima e fez uma ponte de barcos. De barcos! Caraca, é bom ser rei, cara. É muito bom ser rei, né? E atravessou a galera ali pela ponte, né? Dizem os poetas que demorou um mês pra passar todas as tropas. É mesmo? Mas o pior é que tem arqueólogo que defende isso, que se você realmente vê, dá pra fazer isso, né? Não, é. Só que o problema é que ali o mar é meio complicado, ele não é quietinho, não, né? Então... É. Bem, o problema do Dario no avanço era o Monte Athos, né? O Monte Athos era o calcanhar de Aquiles. Ah, que trocadilho horrível. Do Dario. Mas ele faz uma expedição enorme, não tão grande quanto a do Xerxes, né? Que é a grande... O projeto do Xerxes é um plus do Dario, um aumento assim, né? Mas ele consegue chegar até o mundo grego, o mundo heleno. Que a gente não falou, mas pra quem não sabe, o Xerxes é o filho do Dario, né? Foi o que... É o filho do Dario. É. Isso mesmo, Xerxes. Que não tem nada a ver com o Rodrigo Santoro, ele não é careca, não é andrógeno. É, o barbudo. Não usava piercings, né? É, exatamente. Tinha uma barba. Barbudinho, né? É baixinho também, né? Não é aquela... Não tem 2,5 metros, 3 metros de altura, que nem no... É medonho no filme, né? É bom ressaltar aqui que a nossa cena preferida do filme, que Leônidas grita "This is Sparta" e dá um pé no peito do cara, não aconteceu, não foi o Xerxes que mandou os mensageiros, isso. Foi o Dario que mandou os mensageiros. Ele mandou pra Atenas e pedindo que eles entregassem terra e água. É, tem que ter a amostra do solo e da água, né? Pra, isso, né? Que é uma forma simbólica, né? E aí os caras jogaram eles num precipício falando, vai buscar lá embaixo. É ótimo, né, cara? Um modo de pensar. Mas outra coisa que também reclamam de anacronismo, assim, da HQ e da história, é que o mensageiro que vai lá pro Leônidas pra dar o sinal de submissão, lá pra dar um pouco de terra e de água, tipo, ele é negro e é Rastafari, né? Nos quadrinhos, todo mundo é Rastafari, cara. Era pouco provável que alguém... Tipo, tinha negros no exército persa lá, mas era pouco provável que fosse, mas estilo Rastafari era certeza que ninguém usava, assim. Mas eu fico imaginando, deve ser caído, né? O mensageiro fala, entreguem aí a terra e a água e curvem-se, e os caras pegam ele pela gola, empurram no precipício, falam tchau. Que parada sem graça, né, cara? É muito mais maneiro você ter um buraco gigante, sei lá, de 100 metros, sem motivo algum, só tem aqui, de bobeira. Vamos fazer, né? Vai que a gente usa um dia, né? Ai, ai. Dá uma voadora no peito do cara, né? Não é muito melhor, cara. Pô. Escrita uma frase de efeito qualquer, né? Pra poder fazer um filme mais pra frente. A invasão do Dario culminou nas planícies de Maratona, que era uma das cidades-estados, né? Que chegou todo nhenhenhé e tomou um pau violento. Pois é, dos gregos que usaram uma estratégia que depois ficou muito conhecida como a estratégia do Aníbal contra a Roma, que usou muito, que foi a formação do exército tipo em flecha, né? Ou seja, quem tá no meio fica mais na frente e as laterais vão ficando mais pra trás. E, ou seja, o meio passa a ser o alvo central, os persas vêm correndo, o meio toma porrada, retorna, começa a voltar, enquanto as laterais avançam. O que acontece? Logo, logo o exército grego, o exército ateniense, né? Era misturado o exército ou era só ateniense? Não, tinha, além de atenienses, tinham outros também. Tinham espartanos também e tinham platenses. Acabei de então, ver aí que é, o meio recua, as laterais avançam e eles abraçam, se cercam os persas. E aí, cara, é uma matança, filha da... Essa matança só se deu porque o Milcíades, que era um tirano ali de uma ilha grega, conhecia a forma dos persas lutarem e foi ele que convenceu que eles tinham que partir pra cima e não ficar esperando. Excelente, muito bom. É? Esse cara tem todo o mérito nesse conflito. Não, esse partir pra cima até também pra evitar a forma das flechas persas. Né? Exatamente, porque na hora do ataque, cara, eles com 27 quilos de ferro nas costas, que era equipamento alpinista, né, o equipamento soldado, correram que nem uns putos, correram uma maratona pra chegar nos persas. Pra evitar o máximo possível as flechas, cara. Cara, olha só, Heródoto, que é a nossa principal fonte nas guerras greco-persas, né? Que era o maior mentiroso da história, apesar de ser o pai da história. ele diz, cara, que o exército grego, eles correram cerca de 1,5 km. Puta merda. Porra, aí, cara. O que obviamente não dá, cara. Não dá pra você correr com equipamento oplítico, aquele equipamento pesado. É, eles dizem que tinha mais equipamento no chão uma determinada hora lá do que os corpos, né? Do que os caras. Eles iam deixando. A história que a gente conhece no filme parece todos seminus, com escudo, né? Com... Isso é uma coisa, né? Por que este filho da puta desenha os caras pelados, seminus? Não, cara. Porque quando você usa só uma capa, você está pelado. Sabe o que eu acho? É porque nas fontes, alguém deve ter falado pro Frank Miller, olha só, nas fontes dizem que os espartanos andam nus. Mas eles não falaram assim, eles andam nus na cidade, idiota. Porque lá é quente, né? Eles não vão lutar peladões, sabe? Não, e é legal porque eles botam braçadeiras, perneiras, mas não botam armadura no corpo, né? Então, vão proteger, né? os braços e as canelas, que é onde mais dói. Depois da vitória, né, cara, teve a famosa história do que mandaram o cara correr dali de Maratona até Esparta, né, pra avisar. 42 quilômetros. Correu sem parar. São 42 quilômetros, né, que é a distância oficial. É, exatamente, que... né, e aí ficou conhecido, né, como a corrida de Maratona e aí até hoje acontece, não é, no percurso oficial é isso, 42 quilômetros da Maratona? 42 quilômetros. É. Eu acho que o cara morreu quando chegou lá. Chegou e morreu. Chegou, botou as mãos no joelho. Peraí, só um minuto. Só um minutinho. Não me deram um cavalo, porra. Agora olha só, os gregos tinham um número muito inferior aos persas. Sim. O que eles fizeram foi encurtar a espessura da parede de escudos dele do meio para 4 fileiras e engrossar as laterais e expandir. Então a linha dos gregos era da mesma extensão da linha persa. É, pois é. Só que era mais muito fina, bom, cara. Pois é. Eles botaram os melhores no meio pra segurar a porrada. Exatamente. E fizeram esse esquema de cercar. E morreram 6 mil persas nessa brincadeira contra 200 gregos. Muito bom. Caraca. Vamos aí. Longa vida, estratégia militar, né, cara? Dario volta pra casa, humilhado, triste, derrotado. Que tomou um pau desses idiotas, desses ignorantes. 6 mil viúvas recebendo pensão. E aí, depois, acabou morrendo em 486 a.C. numa rebelião no Egito. E aí, filho dele, Rodrigo Santoro, herdou o trono. Muito bem, agora estamos em 480 antes de Cristo. Xerxes manda na Pérsia e já cresceu com a Pinimba. Não, é bom de lembrar de tudo isso, que toda essa história que a gente sabe, o cara que contou que o Heródoto só nasceu aí, né? Tipo, então tudo isso que tá sendo falado até agora... Ele escreveu por relatos, né? Me contaram que... Me contaram! É por aí mesmo, né? Foi 484, né? O Xerxes viu seu pai ser humilhado, viu toda essa palhaçada que aconteceu, tá puto da vida. Mas será que o Xerxes, antes de ser rei, ele já era todo depilado? Porque, convenhamos, aquilo deve dar um trabalho filho da puta, né, cara? Porque tu raspar um cara que tem piercing até no topo da cabeça é complicadíssimo, né, cara? E aí, quer dizer, o cara cresceu com esse sentimento de vingança aí, né? Agora é minha vez. Agora é minha vez. E aí ele juntou lá... Aí que o Heródoto fala, né, cara? Ninguém sabe ao certo o número, né, do exército persa na invasão. Né? Mas tem várias fontes. Eu vou colocar 1 milhão, né? Pois é, milhão, né? Cara, olha só, sabe quanto o Heródoto dá? Ah. O Heródoto, ele dá assim, eu tô até ali aqui na fonte direta. Dá mais de 5 milhões de homens. Ele coloca, para sermos exatos, bote aspas aí, por favor, pelo amor de Deus. 5.283.220 homens. Caraca. Você imagina a hora do jantar. Pessoal, batendo panela, sabe? Ah! Faz fila, fila única. Os caras não tinham nem como um exército desse, né, cara? Não, e sem contar as mulheres, concubinas, eunucos, cavalos, animais de carga, cães indianos, cães amestrados e oreva. E os elefantes que também o Frank Miller colocou na história, que não tem, né? Então nessa época, pelo menos. Elefante é coisa do Aníbal, né? Essa coisa de elefante, circo. Mas então o Xerxes decide invadir a Grécia como pai, só que ele fala... Faz a ponte de navio. Uma ponte de navio é pouco, quero duas. Ele fez duas pontes de navio. Por que não, né? Por que não, né? Duas vezes mais rápido. É, ele tinha mais de 1.200 navios, né, naus de guerra, que eram as triremes, né? Então era navio que acabava mais, né, gente? Então... A trireme é aquele navio, pra quem viu Troia, lá do Brad Pitt... É aquele navio que eles vêm invadindo a ilha de Troia lá e tal. É aquele navio que tem um olhinho pintado e tal. É um navio, cara. Mais importante do que o olhinho pintado é as três fileiras de remo. Exatamente. Tá aí o nome, trireme, cara, por favor. 180 remadores. Cara, eu fico pensando como é que funcionava isso de três fileiras. O barco era altíssimo. Era alto e a galera de baixo ficava rentinho ao mar. E os remos de cima deviam ser imensos, né, cara? E, quer dizer, velas, três fileiras de remo e a arma principal do navio. Um bico de bronze, revestido de bronze, que é o esporrão. Que o navio, ele atacava assim, ele vinha na sua lateral, abria um buraco no teu casco e... Ele batia que nem um torpedo em você. Tanto os persas quanto os atenienses, os gregos, eles tinham essa mesma tecnologia. This is Sparta! Um ateniense que era político e militar, chamado Temístocles, e o cara teve na Batalha de Maratona, ele já viu os persas antes. Esse cara é importante. Ele falou, precisamos de barco. Os persas vão voltar, cacete. Vão voltar. Ninguém acreditava nele. Ele inventou uma história, que ele é conhecido como um político mesmo, que político às vezes tem que falar a mentira que é pro bem... É bem maior, né? Às vezes. Ele inventou uma historinha que eles poderiam ser ameaçados em umas outras ilhas do outro lado do mar por uma outra galerinha, os bárbaros lá, malucos, que pegou mais do que a história de que os persas iam voltar, entendeu? Aí os caras falam assim, é verdade, precisamos de navios, né? Aí conseguiu. O cara salvou a Grécia. O cara conseguiu, né, verba pra construir uma... né, aumentar o número lá de... Da frota deles. O que também não foi lá grande coisa. Mas e aí? Aí, bom, estamos da invasão de Xerxes. Xerxes vai fazer o seguinte, ele vai atravessar a galera dele lá, os 5 milhões dele. Que era aproximadamente 200 mil. É, 200 mil. Hoje em dia já calculam que podia passar aí de 200 mil, né, cara? É demais, é muita... No máximo 250 mil. Né? É muita gente. É muita gente. E ele, obviamente, ia fazer um ataque marítimo ao mesmo tempo, pra detonar. E aí a gente chega nas Termópilas. Mas antes... This is Sparta! Vamos falar sobre os espartanos. Por que que... This is Sparta! Tem que ser falado assim. Eu vi um americano no YouTube. O cara instituiu a semana Fale como um espartano! Tudo tem que ser pedido assim. Eu quero um café, por favor! Caralho, cara, o Enéas é espartano. Puta que pariu. Meu número é 56. Ai, cara, matou. Nunca mais vou ver o Enéas da mesma forma. Cara, os espartanos são o mais próximo que a humanidade já chegou dos Klingons. Porque exatamente a mesma coisa, cara. Os caras que jogavam as criancinhas do precipício, né? Se fossem defeituosas ou que não servissem pra nada. É que quando você nascia em Esparta, você já era propriedade do Estado, né? Você não era da sua família. Família é uma coisa assim, completamente furada em Esparta, né? Não tinha essa instituição familiar. Né? Exatamente. Né? Dane-se a família, você é do Estado, você é militar. Se você não serve, eles te jogam no buraco negro lá. Então, mesmo. Se você nasceu. Se você não é pra isso que serviu o buraco. Se você nascesse com qualquer deformidade, doença, qualquer coisa, eles jogavam fora. Isso não é só a política de Esparta, não. Tem muitas tribos indígenas que também fazem isso, né? E botavam as criancinhas pra treinar desde... 7 anos de idade, exatamente. 7 anos de idade começava o seu treinamento militar oficial patrocinado pelo Estado. Você ia pra um pré-treinamento, né? Ou seja, não, apanhar pra cacete até os 18. É, com os 18 você apanhava mais. Até os 18 eles ficavam nessa, aí os 18 entravam o treinamento militar mesmo, que ia até os 30, não é isso? Até os 30. E depois até os 30 não acabava não, sabe? O serviço militar, sabe? Ah, você era dispensado do serviço militar mesmo com 60 anos. Mas o que acontecia? Quem era mercador em Esparta? Por Como exemplo? Assim, mercador em Esparta? Não existia um mercador? Na... Não, o dono existia... da açougue? Quem era o açougueiro em Esparta? O Manuel lá. Era um escravinho? O quê? O que acontecia em Esparta é o seguinte: tinham os esparciatas, né? Eram os espartanos mesmo, que eram chamados iguais. Eram os cidadãos que gozavam dos plenos direitos e tudo mais. Tinham os zilotas, que eram propriedade do Estado. Eram servos, serviçais ali da região ali do Peloponeso. Uhum. Que trabalhavam para os espartanos e... Eles eram um número muito maior e eram coagidos a trabalhar pelos espartanos. Entendi. E tinha também os periecos. Os periecos eram os súditos espartanos, mas que não eram espartanos, esparciatas. Mas eles podiam participar da vida pública de Esparta. Mas eles não eram naturais, então, de Esparta? Eles não eram naturais. Sempre tem a questão do estrangeiro, né? O estrangeiro era o perieco. Entendi. E esses estrangeiros podiam ser artesãos, podiam ser o seu Manuel lá da padaria, podia ser o que for. Entendi. Sabe? E as mulheres, né? Como... E as mulheres. As mulheres espartanas eram diferentes das mulheres. Das outras mulheres, né? Das outras mulheres gregas, né? Qual era a diferença? As mulheres espartanas, elas tinham, digamos que, mais autonomia. Não tanto, mas um pouquinho mais do que as outras mulheres gregas, né? Não é uma mulher de Atenas, assim, sabe? Elas podiam cozinhar sem perguntar o que é Atenas. Não, é tanto que no filme, que não na HQ, mas no filme, tem a esposa do Leônidas, ela tem uma importância grande no filme, né? Que eu não assisti ainda, mas pelo que eu ouvi dizer... O que eu vi de cenas, assim, ela tem uma importância grande na história. É, ela aparece mais do que nos quadrinhos, né? É. Essa questão da mulher espartana, que a mulher espartana, ela tinha que ser tão forte quanto o homem espartano. Porque a prole espartana tinha que ser perfeita. Exato. Então, as mulheres espartanas faziam exercícios e tudo mais. Tanto que a única Todos mulher... Todos nus, né? Ou só os homens? Só os homens, assim, né? Que lugar, né, cara? Os homens, eles ficavam juntos sempre, na verdade. Para o homem se casar, não é se casar, né? Para ele ter uma mulher e ter um filho e tudo mais, ele tinha que dar uma certa escapada, assim, do regimento militar que ele se encontrava para se encontrar com a mulher. Porque ele era obrigado pelo Estado, pela cidade espartana, a conviver com os seus homens o tempo todo. Ele comia com seus homens, ele dormia lá com seus homens. E comia seus homens também. Ai, meu Deus. É isso que eu ia te perguntar, cara. Esse negócio que fala, ah, tudo vira. namorada, não sei o quê. Como é que é isso lá pra eles? Que não era homossexual. Eles não tinham essa ideia, né, de homossexualismo. Não, o homoerotismo, o homossexualismo, a pederastia arraigada mesmo, assim, é da cultura, cara. Não existia essa coisa de homossexual, de viadão e tudo mais. Então o cara lá... Era uma coisa mais Brokeback Mountain, né? Eu não sou viado, não sou viado, mas aí vai. E aí pegava com jeito. É porque o bichona devia se fuder, né, meu amigo? Imagina o espartano bichona, cara. Pô, não dá, né, cara? Mata esse filho da puta, meu amigo. Joga no pra poço. Isso que serve o buraco, né, cara? É pra isso. This is Sparta! Eles tinham um rito de passagem também, né? Que era matar um servo. Um ilota. É, um ilota. Um ilota. Esse servo, né? E tinha que matar, ninguém podia saber. Senão tomava, senão apanhava depois, né? Contra a honra, imagem. Era o seguinte, era um ritual de sangue. Tudo em Esparta era um ritual de sangue. Essa é o quê? Pera aí, eu não tô entendendo, tô perdido. Pro cara, tipo, se formar, virar homem, ele tinha que matar um ilota, que é um servo, à noite, na encolhe, não ser descoberto. Senão ele apanhava. Não precisa matar, né? Não precisa matar, então, né? Não, tinha que matar. Tinha que matar, o ilota. Como é que ele provava que ele matou, se ninguém pode saber? Não, podia ir um cara com ele, sei lá, um testemunho, um capitão. Um cara, é certo. Não, cara, olha só, as pessoas da cidade, não podia ter aqui. Sabe, não podia, ninguém podia ver ele matando o cara, sabe? Eu podia ver ele matando, mas depois que matou, cara, aí, pô, não tinha como ele esconder, sabe? Depois que matou, podia fofocar pra todo mundo, né? Mas ele tinha o quê? Que lutar com o cara, assim? Ou era que paulada na cabeça não, quando o cara não, tava... Não, ele dá barrendo. Uma... Era stealth, era stealth. Tinha que vir por trás... Que ritual idiota do cara! Sim, eu acho. O ritual do cara pra ele ser um guerreiro espartano é matar o faxineiro? É o first kill. Escondido! O faxineiro não pode nem pensar em revidar, cara. É, cara. Mas isso era pra manter os ilotas na linha, né, cara? Porque tinha muito mais ilota que espartano na cidade. Cara, então... olha só. Se eu fosse ilota, isso não ia me manter na linha nem fudido, cara. Porque a minha cabeça ia ser... Não é eu trabalho direito e ninguém me mata. Não! Algum dia o filho da puta vai vir pra ver o que eu tô falando. Isso era um controle populacional, na verdade. Também, né? Rito de passagem vai essa, cara. Xerxes, que vem descendo com seu exército em direção a Atenas, porque ele queria Atenas. Atenas era o alvo, né? Esparta era lá no sul, whatever. Se eu chegar lá, eu chego. Mas ele queria detonar Atenas, que era a pinimba deles, era com Atenas. Não tinha Esparta, we're burnt to the ground. Os gregos escolheram, né, obviamente... Nessa época chama-se helenos e gregos é depois só, é isso? Eu tô falando besteira? Não, você pode falar tanto gregos... Faz. Não, você pode falar gregos agora, mas certamente falar helenos, né? Na época era helenos, não era gregos. Olha a canelada aqui. São os helenos, depois é que virou uma nação e tal, etc. Então os helenos chegam, eles escolhem o local, né? Quem tá defendendo escolhe o local. Onde vai mandar parar, né? É aqui, daqui tu não passa. Faz a linha no chão, né? Faz a linha. E eles escolheram, foi um terreno óbvio, né? Que ali é as Termópilas. Você é uma passagem junto ao mar, entre mar e a cadeia de montanhas, que é muito estreita. Não é isso? É um desfiladeiro mesmo, né? É um desfiladeiro estreitíssimo. Que passavam duas carroças no seu ponto mais estreito. Exato. Uma ao lado da outra. E é um terreno totalmente infértil, né? Também. É, Termópilas é terras quentes, é isso? Terrenos quentes? São os portões quentes. Portões quentes. É, portões quentes. E quem é que estava coordenando toda essa defesa era o Temístocles, o tal dos barcos, né? Esse cara era um grande estrategista e ele estava se mexendo e falando com as outras cidades-estado e falou com o Esparta, olha, e nós queremos o Leônidas, que você é o Megabogas. Os espartanos eram os Megabogas, apesar deles estarem sempre em guerra, Atenas, Esparta, as outras cidades, viviam em guerra, um contra o outro. Nesse episódio eles falaram, olha, né, para, vamos nos defender, senão tá todo mundo... E aí ele escolheu o Leônidas aceitou, vamos lá partir pra Termópilas e ali é o gargalo e é o único lugar onde a gente tem chance, porque eles são muito mais numerosos. Estados Unidos e Cuba. É essa a proporção. This is Sparta! O filme chama-se 300. Fala-se pra caralho. 300 contra 1 milhão, 300. Não são só 300. Então vamos explicar os números. Quantos helenos, quantos espartanos, quantos téspios, whatever. Quem é que tava lá? Tinha 7.300 cabeças. No total. Isso. Mas espartanos, 300 só, é isso? Só 300, porque a galera de Esparta tava pouco se fudendo pra Atenas. É verdade, os caras falaram, olha, vou mandar 300 pela política, sabe qual é? Mas eu não vou perder meus soldados pra defender Atenas. Quando os caras chegarem aqui, eu me preocupo com isso. Não, mas alguém vai questionar isso porque quem estava entre eles era o rei de Esparta, né? Era o Leônidas. Um dos reis de Esparta, né? É porque Esparta tinha um rei militar e outro rei que era político. Isso, Esparta era uma diarquia que chamam, né? Ah, dois então, reis. Tá explicado. E o Leônidas era um militar e ele levou a galera dele. Teve no livro, eu acho que Portões de Fogo, eu não me lembro se na HQ, falaram que era um momento também que eles não poderiam entrar em guerra por alguma questão religiosa. Na HQ eles falam... que é a carneia, exatamente. Não é isso? Não se derrama sangue na carneia. Isso, isso procede, é realidade, isso ou não? Procede. É, isso era, eles estavam passando... Tinha aquela questão da lua, eles não podiam avançar. Mas eles avançaram mesmo assim e se ferraram. Não, até diz que o Leônidas saiu, né? Ah, mas você vai lutar na carneia? Não, eu vou ali dar um passeio ali. Essa galera, vem comigo. Fumar um cigarro. Packets, né, cara? O cara até a bandana ele levou. Agora, tem até uma parte maneira do livro, Portões de Fogo, que quem se interessar muito por ela, pela história, pode ler, que é excelente. O livro sobre essa batalha, Portões Exatamente. De Fogo. Os caras, os espartanos falam assim pro Leônidas, né? Fala pros soldados assim: vamos mostrar pros persas que nós não somos aqueles afeminados de Atenas. Exatamente, né, cara? Já, acho que foi até pro Richard, né? Vamos lá mostrar pra eles. Mas então, tinha os 300, a guarda pessoal do Leônidas e mais uns 6.000 e tanto de outros povos helenos, não é isso? Sim, isso. Ou seja, não eram só 300, tinha uns 7.000 e pouco. Mas tudo bem, quanto 200 mil vale, né? A proporção sinistra, ridícula. Esse exército. O exército persa era eles chamavam de imortais, né? Não, os imortais. Que atacou, os imortais souberam depois. Os imortais eram a tropa de elite. Isso, eram 10 mil. Mas você sabe, Jovem Nerd, por que são imortais? Porque morria um, entrava outro. Eles tinham sempre o mesmo número. Tinha o dever de casa. Pareciam imortais. Então, olha só, não, vamos seguir a sequência da batalha. É, os caras se posicionaram ali, no gargalo, onde é o lugar onde você tem chance. Porque, realmente, você tem 200 mil, mas você tem que afunilar todo mundo, você vai meio que lutar de igual para igual ali. É, isso é óbvio, todo mundo sabe, o Aragorn sabe. Mas, então... o que acontece... Os persas queriam, eles sabiam que a galera tava ali e que ia dar trabalho para eles. Então eles queriam fazer o seguinte, eles queriam entrar com a frota de navios por trás da passagem e atacar dos dois lados. Aí que o Temístocles se posicionou, embarreou lá com os 400 triremes dele contra uma frota de 1.200 e poucos, né? Então, o que aconteceu, o Temístocles, ele se posicionou exatamente no mesmo tipo de gargalo, só que marítimo. É, com a Salamina. Os três Salaminas. Exatamente. Aí, o que acontece? Os persas decidiram destacar uma galera lá dos triremes dele e dar a volta numa ilhota que tem ali. Não, mas olha só, antes disso, os persas já tinham perdido parte da frota naval numa tempestade. Exatamente. Ah, tá. Porque antes do combate marítimo... É, eles tentaram dar a volta na ilha para não pegar os navios gregos, né, helenos e chegar por trás lá nas Termópilas, e eles tomaram uma tempestade do cacete e perderam Isso. todo mundo. Não Exato. Sobrou um navio ali que foi dar a volta na ilha. E aí tal, aí beleza, a batalha marítima acontece depois. Volta para as Termópilas. Nas Termópilas, os persas mandam quem primeiro? infantaria leve. É claro. Pra testar. Fora bolas. Porra. Afinal. É quando você bota a mão na água pra ver se tá quente, não bota a cara, né, cara? Quando você toma banho, bota a mão primeiro. Os espartanos não iam seminus para o campo de batalha. Como eles iam para o campo de batalha? O seu equipamento político, né? Como é que é o equipamento? É uma... É, só o escudo era 8 quilos, né? É, o escudo, a lança, a espada... Que não é a espada, né? A espada curta de 60 centímetros. Isso. A proteção de corpo e a proteção das pernas, né? Tem um nome específico agora. Uhum. E o elmo, né? Sim. O elmo que é modelo coríntio. Exatamente. De é latão ou bronze, né? É, o escudo isso, era de era madeira, couro e bronze. É, por isso que a gente, na verdade, na parte de braço, né, o equipamento... onde eles o braço, assim, tinha um reforço de bronze maior ali, porque se pega, por exemplo, no braço do... É mais difícil de pegar no braço dele, ele pode continuar se curando, então... Não, o problema do equipamento oplítico é porque quem bancava o equipamento oplítico era o próprio soldado. Pô, que beleza! Então, ou seja, pra você ser um óplita, né, um guerreiro armado, você tem que ter condição social pra se armar. Tanto que tinha as camadas mais baixas, os tetes e tudo mais, assim, que era o cocô do cavalo do bandido da sociedade, por exemplo, tenência, eles não eram óplitas, não tinham como se armar, porque eles não tinham dinheiro nem pra morrer, assim, sabe? Uhum. Não tinha onde cair morto. Não tinha onde cair morto. O próprio Aquiles na Ilíada, ele diz que ele preferia ser um escravo do que ser um teta, ou seja, pelo menos um escravo ainda podia ser mandado pra algum lugar. Pois então, é. Ou seja, eles tinham, era as divisões de classe, né, o status social, se pautava nisso, né, o cara que podia ter um dinheiro a mais e bancar o seu equipamento político podia lutar. Mas de qualquer forma, os caras fazem uma das coisas mais maneiras de uma batalha medieval. Medieval não, mas uma batalha antiguidade. Da antiguidade, que é a parede de escudos. Parede. Eu acabei de ler um novo livro do Bernard Cornwell. Ah, é. Verdade. O Último Reino. Que é excelente. É excelente. Eu li o primeiro volume, são 3. Vamos esperar a Record e a sua boa vontade para lançar os outros. Estou esperando ainda o Imperador, o quarto volume. Ah, Estamos aí. E a parede de escudos é o que há. Pois é. Esse negócio de batalha William Wallace, um contra o outro, correndo, aquela algazarra, cara, isso não dá certo. Não se faz isso, cara, não se faz isso. Isso é um bando de bárbaro, que, entendeu? Você quer ganhar a guerra, você faz uma parede de escudos com seus companheiros. Um do lado do outro, sobrepostos os escudos, presta atenção. Porque cada escudo tinha era cerca de 1 metro, né, que tinha de diâmetro. Exatamente. E aí eu quero ver nego passar, cara. Isso isso é um desafio, cara, pro exército atacante, né? Que você escolhe o terreno que é melhor pra você e você faz uma escura. E você ainda bota as suas lanças em cima e embaixo, né? Pra, pra dar estocada. Pra dar aquela estocada bonita. Eles não arremessavam, né? Só ficavam estocando. A lança espartana tinha quase 3 metros o tamanho dela. Meu Deus do céu. Que medonho. Enquanto o equipamento persa, a lança tinha 1 metro e pouquinho, sabe? Era bem mais... E o escudo persa era de vime, cara. A lança espartana ainda tinha um contrapeso atrás, né? Porque era tão grande, né? Que ela... Além de contrapeso, tinha uma outra ponta. Exatamente. Embaixo, que era pra dar o golpe de misericórdia. Exatamente. Quando eles passavam por cima, a gente tinha caído. Aí o que acontece? A infantaria leve persa bate que nem água em rocha na parede de escudo. Os caras não se mexem 1 centímetro, cara. E que eu vi o historiador falando, a batalha antiga não era assim. Não era aquela coisa de horas e horas e espada pra lá, espada pra cá e não sei o que, aquela confusão. O cara batia na parede de escudos, ficava aquela gritaria, estocada pra um lado, estocada pro outro, caía alguns. De repente a galera voltava, a galera viu que não conseguiu quebrar a parede, porque o objetivo era quebrar a parede. Se você quebrasse a parede, você conseguia infiltrar. E a mulada. Exatamente. Nossa, mas tem uma coisa que eles falam que é da disciplina desses caras, né? Porque eles tinham que se posicionar de uma forma em que eles tinham que defender o soldado que estivesse do lado esquerdo, assim. Uhum. Tinha que todo mundo se movimentar ao mesmo tempo e se mexer mas de uma maneira... Guerras, na antiguidade, se você furasse a barreira, você praticamente ganhou, você ganhou a batalha. Pois é, ainda mais com os números reduzidos deles, né? Isso. O único exército que conseguia, mesmo depois da barreira ser furada, se reagrupar, era o espartano. Exatamente. Era o único que conseguia fazer... Inclusive, o espartano era o único que conseguia fazer manobras assim, loucas, tipo, inverter a ordem de marcha, entendeu? Fazer um V a ponto de furar de um único golpe a linha inimiga. Nas próprias Termópilas, eles faziam uma técnica que era muito... até mesmo engraçada. Eles iam, fingiam que estavam fugindo. Isso. Desperta, saiu um correndo atrás deles, feito um jogo. Enlouquecido, abriu a parede. Exatamente. Aí, de repente, em 1 segundo... Juntava tudo. Juntava rede de escudo. Pum! Eu bati de cara. Fazia pen. Não, e era isso, cara. Batia, vinha uma onda, batia contra a parede, gritaria, estocada, voltavam, ficavam os... Gritaria, estocada, banho de sangue e fedor. Mas os persas tinham uma arma que era foda, assim, também, que era arco e flecha, né? Eles usavam pra caramba isso. Em vez de, além de ficar indo pra cima, eles também ficavam nessa, tipo, posicionavam em algum lugar. Antes, obviamente, a sua. Mas ali não funcionava por causa de ser estreito, ter pouco espaço pra você ter essa mobilidade. Exatamente. Mas então, quer dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a rotina da batalha desse estilo de parede era assim. Bate, não quebra, e aí voltam e ficavam assim, a 2 metros um de cada um, com um vão de corpos no meio entre os dois. E gritando, ah, tomando c... filho da puta, velho! E aí eles tomavam impulso e tentavam dar outra porrada. E ficava nisso, bate e volta, bate e volta. E aí quando tinha muito mais corpo, né, entre vocês e os outros, desistiam, acabou a batalha. Durava pouco, era assim. E aí, quer dizer, os caras seguraram na primeira noite todos os persas. Seguraram e não suaram. Não suaram, exatamente. Importante. O objetivo era segurar durante 10 dias, né? Eles conseguiram menos, não foi? Seguiram 3 dias. 3 dias. Quando vocês falaram aí deles lutando, uma coisa que o Zack Snyder, que é o diretor do filme, falou que os espartanos parecem vilões no filme, tanto que eles adoram matar, né? Os caras estavam matando e adorando, dando um orgasmo lá, matando todo mundo. Mas quando você tá no frenesi da batalha, querido. Você tem que gostar. Da parede de corpos, né, cara? Falou o Jovem Nerd, que é um guerreiro nato, em frenesi. Hoje mesmo, passou o dia inteiro em frenesi no banheiro. Deus do céu. Ridículo. Existia júbilo na batalha. É, exatamente. Cara, eles não, você apanhavam pra não ter medo de dor, cara. Não, você pensa só, você dor é uma besteira. Esse negócio de dor, você não tem que ter medo dessa porra, não. Você tem que sentir, né? É verdade. É. E os caras fazem muro, parede de corpos, né? Carniceiros, assim. É, tanto que os persas. Joga em cima de todo mundo. Os persas iam lá de noite e, sem batalha mesmo, iam lá os serventes e tiravam os corpos do caminho pra batalha no dia seguinte. O que é muito civilizado da parte dele, né? Tem que tirar do caminho, né? Pra eles passarem. Não. Antes de chegar na batalha, eu li que eles ficaram 4 dias sem lutar. Porque Xerxes ficava tentando, porra, não vamos lutar, não vamos brigar. Ele deve ter pensado assim, vocês vão perder mesmo. Por que eu vou ficar me cansando, perdendo soldado? Desistam logo e pronto, né? Eu acredito que tenha sido isso, né, que ele deve ter imaginado. Né? De repente ele pensou assim, porra, esses caras são machos pra caralho. Vamos ver se eu consigo meia dúzia pra mim. Não, o Rodrigo Santoro como chefe, ainda até a gente aceita isso, né, cara? Não, eu falo sério. Militarmente falando, você tem um general como o Leônidas ou guerreiros como os dele, cara, no seu exército é tudo numa guerra. É, claro. É verdade. Agora, verdade. Mas eu acho que não existe nenhuma evidência ou até indício que o Xerxes tenha falado, estado aí, em, né, comunicação com o Leônidas, né? Nessa o batalha. Leônidas podia estar com ele porque aonde ele gritasse, o Xerxes ouvia. Ouvia lá no fundo. This is Sparta! Aí na segunda batalha foi contra os imortais, né? Que ele já se preocupou. Não foi a segunda batalha? Mandou a guarda pessoal. É. Que era a guarda pessoal dele. E os imortais, pelo que eu li, eles usavam sim máscaras, mas não eram aquela, obviamente, aquela máscara de metal, né, assustadora do filme e dos quadrinhos, mas era assim um capuz com um tecido preto em que você enxergava através do tecido, mas de longe você não via o rosto. Essa era uma coisa meio fantasmagórica que eles realmente usavam, né, pra criar um fator psicológico no inimigo. Né? Foi aí nesse momento que os espartanos usaram essa técnica da finta, que eles saíam correndo de cor. Ai, meu Deus, meu Deus, imortais! Exatamente. E aí tomaram pau também. Aí preocupou. E massacraram os imortais também. Mataram 10 mil, mas fizeram um estrago. Diz que os espartanos seguraram, mataram uns 20 mil persas nesses dias de batalha. This is Sparta! Sob a passagem escondido nas montanhas. Existiu mesmo a traição ou eles descobriram por si só o caminho? Não, não, existiu. Não, existiu mesmo a traição. Ah, existiu. E do cara lá, do bonitão, qual é o nome dele? Efiás. Mas tem nome ou isso é também liberdade artística? O Heródoto dá nome, né? Ah, ele dá nome. Isso. Mas ele... Ele não era o Slot da Grécia, ele era só um fazendeiro ali que precisava de grana, sacou? É claro, né? Porque na história do Frank Miller, ele tem aquela rejeição, era o cara... Eu acho esse drama, assim, sem coerência, sabia? Não, é, por quê? Claro que não. Porque não, o cara não, pega as crianças, joga no fosso, manda matar o faxineiro, manda carregar o general nas costas, porrada na cara, porrada não sei o que lá. Aí, na hora de conversar com o deformado, ele é mó gente boa. Ô, meu verdade. Filho, tudo bom? Levanta o escudo aí. Ah, desculpa, não vai dar, fica pra fora. Ai. Aonde, cara? Aonde? Nem gritou nessa hora, meu irmão. É, mas isso é coisa do Frank Miller. Ah, esse traidor, né? A princípio ele não era, nem sei se era espartano. Ele é da região ali. Ele era heleno, mas não sei se era espartano, né? Não, ele era um camponês, cara. O cara tava ali e tal. Mas aí... Cara, ele olhou a peça entregando... Devia ser um desses faxineiros que tentaram matar e falar assim, agora escapou. Eu vou... Cara, rapaz! E viu chegar o chefe, descoberto de piercing de ouro, da cabeça aos pés, falou, cara, me dá três daquele, meu amigo. Já tá valendo. Bom, mas aí o cara ensinou o caminho através das montanhas e os persas deram a volta com metade da galera pra pegar ele pelos dois lados. O Leônidas soube. Souberam. Que eles acharam. O Leônidas sabia dessa passagem, não era segredo pros gregos, é claro. Sabe? E tinham mil soldados guardando essa passagem. Ah, tinha mil soldados. Tinham. Tinha, só que eles foram varridos pelos imortais, né, cara? Uau. E foi nessa hora que, sabendo que tava tudo perdido, né, que eles estavam cercados, não tem jeito. Não há muro nem... firula em combate que evite isso, né, cara? Exato. Ele mandou a maior parte do exército que tava com ele embora. É, ele despachou grande parte, só sobraram com ele o quê? A guarda pessoal, que é os 300 espartanos. Isso, né? A lenda. Que, inclusive, eles só estavam com eles porque eram somente aqueles que já possuíam filhos, ou seja, a linhagem espartana já não tava ameaçada com a morte. Ah, tá. E tinha outros 700... dois grupos, né? É. 700 téspias também, né? Que os téspias, né? Eram 600 e poucos téspias. E tinham tebanos, 400 tebanos. 400 tebanos. Os tebanos, na hora H, né? Deram uma vira-casaca e... Ah, vou perder pra isso? Tchau, amigo. Foram pro lado dos persas, né? E aí... E qual era a ideia do Leônidas? Era segurar os persas o máximo possível pro resto da galera zarpar. Exatamente. Então, e avisar, né, cara? Ó, os caras se sacrificaram, né? Tem algum valor na morte deles, né? Os tebanos fugiram ou voltaram-se contra? Eles foram pro lado dos persas. Caraca, cara. Na hora. Cara, eu ia tranquilamente, meu filho. Tá brincando? Opa, tudo bem? Mas aí o Leônidas pegou o exército dele, que sobrou, né? E foi pra parte mais ampla e diz Heródoto... Diz, ou seja, não acreditem. Que a fúria... Que a fúria do Leônidas e dos seus soldados era tamanha que os generais de Xerxes tinham que chicotear os soldados pra eles atacarem, cara. Excelente, né, cara? Mas é possível, né, cara? Você imagina 300 espartanos enlouquecidos falando, vamos morrer, então que se f***, cara. Nessa luta morreram dois irmãos do Xerxes. Ó, oh, sério? E o Leônidas morreu logo na primeira fase também. Morreu flechado. Ele é feio do... Ponta de lança, né, cara? Que nem um maluco. Eu acho que ele morreu. Porra, né, cara? Ele levou uns 20 com ele, com certeza, mas não. É, tanto que. Cara, a fúria é tanto que ele explodiu depois que morreu. É, que nem videogame. Desaparece. Eu acho que ele morreu, cara, fechado e. Eu acho que no final o nego já devia estar batendo com pedra, pedaço de pau, cuspindo. Não, olha só, cara, nessa primeira fase o Leônidas morreu, aí eles pegaram. Teve uma luta. Teve uma luta pelo corpo do Leônidas, exatamente. Os persas, porra, queriam pegar. Exatamente. Mas arrancaram a cabeça, né? Chegaram a... Não, calma. Aí eles recuperaram o corpo, só que depois morreu todo mundo. É, então não adiantou muito todo mundo se preocupar com o corpo. E depois, cara, os espartanos lutaram até a última gota, cara. As lanças quebraram, Eles tiraram as espadas envergaram, perderam um fio, viraram porretes de metal. E acabaram as espadas e quem sobrou saiu na mão. É soco e mordida até o último homem, cara. Isso é muito foda. Muito bom, ninguém se rendeu, cara. Ninguém se rendeu, ninguém se rendeu. Aí depois os persas que pegaram o corpo do Leônidas, decapitaram, dividiram em dois e crucificaram. Exatamente. Exatamente, coitado. Dizem que a coragem do Leônidas era tanta que o coração dele, quando foi arrancado do corpo, tinha pelos. Eu não sei o que isso quer dizer. Ai, meu Deus. E o coração ainda gritava de desesparta também. Diz a lenda, porque foi criada uma lenda em torno, né? Claro. Muito tempo depois se contou que ele chegou a chegar na tenda do Xerxes, mas não conseguiu matá-lo e tal. Depois, outras histórias que contam é que a morte do Leônidas tinha sido prevista por um oráculo. O oráculo de Delfos. Isso, Delfos, o famoso oráculo de Delfos. É, segundo a profecia, dizia que ou a Esparta iria perecer o reino, ou então um rei teria que ser sacrificado. É, que é o problema dessas profecias, que eu nunca consigo acreditar muito, porque se vocês recuarem um pouquinho, na própria... um pouquinho. Com cuidado, né, olhando pra trás. A Primeira Guerra Médica, mesmo na Revolta da Jônia, começa porque o rei da Lídia, né, já estava constituindo um império, vai no oráculo de Delfos, né, e o oráculo de Delfos diz pra ele, olha só, se você mandar um exército contra os persas, você vai destruir um grande império, né, no final das contas, o grande império que foi destruído foi o dele mesmo, né. Então, você tem que entender o que o cara tá falando pra você, né, cara. Cada um interpreta como quer, né. O que aconteceu depois desse sacrifício todo? Acabou o filme. Depois do sacrifício do Leônidas, teve a batalha naval que definiu a guerra, que a gente tinha comentado agora. O que aconteceu? Ninguém sabe exatamente como é que os helenos ganharam, né, na verdade, né, com aquele número reduzido. Tudo bem que eles estavam num estreito, tinham a vantagem. Mas eu ouvi falar que o Temístocles mandou um cara dizendo que era traidor, que ele estava traindo os... Estava fugindo. Pro lado persa. E falou que os helenos estavam desorganizados e que eles deviam atacar agora. Tipo, ataca amanhã, sabe? O cara que ele mandou era o tutor dos filhos dele. Ah, era? Tícino, o nome dele. Então, morderam a isca, atacaram os gregos. O que é muito ridículo, né, cara? O truque mais velho da história, né, cara? Mas naquela época era novidade ainda, né, cara? Mas aí eles atacaram os atenienses e o Temístocles atacou com toda a fúria e eles se embananaram todo e perderam. Perderam lá dos 400 TMs deles. Foi o que salvou a civilização ocidental. Exatamente, né? Que se eles tivessem... Então tá aqui hoje essa cultura nerd pop. Porque... é grave, exatamente. Se existem gays hoje também. Né? Que horror. Mas então essa foi a batalha naval que realmente humilhou os Xerxes. Apesar dele ter chegado em Atenas, quando chegou em Atenas, Atenas estava vazia, não tinha ninguém. Tava vazia, só tinham poucas pessoas para defenderem lá Atenas. Defender o quê, né, cara? Que maluco do caralho! Essa parede de ladrilha tão bonita, não queria deixar pros perros. Queimou a cidade. Até o chão, to the ground. To the ground! Mas diz que ele se arrependeu logo depois, né? Que porra, o que eu tô fazendo? Essa coisa. Que porra é essa, cara? Que loucura essa porra! Mandou reconstruir no dia seguinte. Que doideira, rapaz. Mas não adiantou, ele perdeu e achou melhor voltar porque tomou um pau lá no mar e voltou humilhado pra casa. A logística toda do Xerxes se baseava na logística marítima, nas naus dele. Exatamente, aqueles... Houve mais batalha entre espartanos e persas depois desse episódio? Teve, depois de Salamina teve. Os caras devem ter pensado, porra, se 300 fizeram essa cagada toda, imagina milhares, né, meu amigo? Não, quando o Xerxes vai embora, ele deixa aqui uma pequena parte do seu exército. Uns 50 mil por aí. Pedacinho, né? E se mandou, se pirilitou. E esses 50 mil foram que se bateram com os helenos na Batalha de Platéia, que foi a que selou o fim das guerras médicas, né? Comandadas pelo outro rei espartano, Pausanias. Eles se bateram com eles na Platéia e foi definido a vitória grega, né, helena, sobre os persas comandados pelo Rodrigo Santoro. Mardônio, o general persa, que ficou pra liderar esses 50 mil homens em último combate, sabe como é que ele morreu? Ele levou uma pedrada. No Hobbit? Levou a pedrada, cara, de um heleno. Que isso? Morreu. Meu Deus. Caiu do cavalo. Que isso, cara? Que pedrada, hein? This is Sparta! Temístocles, olha só que curiosidade da vida dele. O cara que foi um mega líder militar, comandou essa vitória, essa virada, né, contra os persas. Ficou muito famoso como um político também, mas ele obviamente tinha o, né, os seus rivais. E em Atenas eles tinham um evento político chamado ostracismo, em que, olha só como deveria existir isso aqui hoje em dia, o povo votava nos políticos não confiáveis, que eles odiavam e tal, e esses políticos mais votados eram exilados. Não é beleza isso, cara? Que beleza, 10 anos eles ficavam longe. Exatamente. Né? E o Temístocles acabou exilado no ostracismo. Toma aí. E aí terminou a vida. O que, que ele fez? Foi pra Pérsia, falando persa, trabalhando pro rei. Olha isso, cara. Maravilhoso, né? Cara que meteu o cacete neles. Ah, mas o Temístocles, ele também, ele foi meio espertinho. Essa lei naval, marítima dele, foi meio uma jogada também dele, né, cara? Porque ele era dono do estaleiro. This is Sparta! O Gerard Butler, que é o Leônidas, ele já usa a voz há algum tempo, né? Que ele era o... fez o Fantasma da Ópera, né? Você tá essa brincando? É, essa última versão do Fantasma da é Ópera. É com ele? Puta, é com ele. É ele que é o fantasma. Caraca, cara, olha isso. O cara teve que treinar um bocado pra chegar no tamanho que ele tá aí no verdade, filme. Verdade, verdade. Bom, é isso. 300 de Esparta, hoje no cinema, se você está escutando o dia do lançamento desse Nerdcast, 30 de março. Grite, This is Sparta! Hein? Brinque com dependendo pessoas. Da hora que vocês estiverem escutando, nós estamos gritando agora. Exato. tire fotos da galera na fila. Filme. Não faça, não incomode os outros. Não incomode, por favor. Grite só nessa hora, né? Nada de fotos e flashes dentro da sala de cinema, que é proibido. Pois é. Mas faça a festa e documente e mande pra gente que a gente publica no Jovem Nerd em breve. Vamos mostrar a força nerd. É, exatamente. Jovem Nerd, você tem coração peludo? Pariu, cara. Deixa eu mostrar o que eu tenho peludo. A mão, né?